Na guitarra, Luciano Granja. Teclados, Lúcio Dorfman. Na bateria, o pequeno notável. Junte tudo que você puder levar. Ande, tudo que é bom. Seu filho feio e louco ficou só, chorando feito fogo à luz do sol. Os alquimistas já estão no corredor e não tem mais nada, nego amor. A estrada é pra você e o jogo é a indecência. Junte tudo que você conseguiu por coincidência. E o pintor de rua que anda só desenha maluquice em seu lençol. Sob seus pés o céu também rachou. Não tem mais nada, meu amor. Não tem mais nada, meu amor. Seus marinheiros mareados abandonam. Não vão mais lutar. Seu namorado já vai dando fora, repondo os corredores. E agora até o tapete sem você voou. E não tem mais nada, meu amor. E não outra luz, outra cor.